Olá, amiguinhos e amiguinhas nerds, criaturas nerds em geral, fãs, sejam bem-vindos mais uma vez a um podcast aqui do Confraria, o primeiro de 2019, mas a gente ainda está um pouquinho atrasado, mas vamos colocar tudo em dia nesse ano de 2019, se Deus quiser. Quem vos fala aqui é Tunichan, o fã mais amado e odiado da internet. Comigo está o meu querido amigo Marcos Bonaparte. Seja bem-vindo, o integrante mais polêmico do Confraria. Olá, nossos ouvintes, ouvintas, né, que... Né? Uma boa a todos, que não sei qual é que vocês vão ouvir. É um prazer estar aqui mais uma vez, gravando esse podcast com o nosso querido Antônio, o Imperador de Maricá, né? O filho mais ilustre de Maricá. E vamos ver o que nos aguarda. Exatamente. Eu gostei do Imperador, muito obrigado pelo Imperador. Imperador Adriano. Bom, vamos começar por... Vamos lá então, vamos começar então com Kamen Rider Zio, episódio 12, eu versus a minha fase. O episódio já começa com o Oz incomodado e intrigado por estar ocorrendo algo, um evento em que ele não conhece, que não está no seu livro. É, o nosso segundo Tokiwa que surgiu é o próprio Tokiwa mesmo, mas ele veio do futuro, ou melhor, de 3 dias no futuro. Era ele que estava dentro... 3 dias só. Era ele que estava dentro da loja do tio e mandando informações para todo o pessoal. A Tsukuyomi diz que Tokiwa colocou sua própria existência em jogo, mas ele diz que fez isso para salvar Deus. Aí eu coloquei, né, brilhante a solução para diferenciar o Tokiwa do presente e o Tokiwa do futuro. Foi fenomenal como eles fizeram isso. Não fale muito que o super-homem só põe um terno e um óculos e já no cabelo, e até hoje ninguém descobriu quem era o super-homem. Pior é o Ada, né? O He-Man. O Ada é o He-Man só que sem bronzeado. Acabou. Tem sem aquela roupa ridícula, aquela roupa rosa ridícula, né? Exatamente. Gente... Gates continua perdido na floresta de Helheim, sem achar uma saída e andando em círculos. O Oz oferece ajuda a Swartz por dizer que eles têm interesses em comum. O Tokiwa no presente e a Tsukuyomi vão até a lanchonete enquanto trabalhava para acharem o Oz no Gain, seguindo a dica dada pelo Tokiwa no futuro. Eles encontram Kouta com dois Watchs e nesse momento são atacados por Azura, já transformado no Anodra Gain. Ele se transforma em show de bola. Isso. O Tokiwa se transforma em Kamen Rider Zio e o encara. O Kouta entrega seus dois Watchs para o Zio. E antes do Tokiwa usar o Watch, o Swartz congela o tempo. Toma o Watch do Gain e o joga em Helheim através de uma abertura. E foi muito hilário o outro Watch virar um robô melão anão que não incomodou em nada o Swartz. Foi muito bom. E quando começou a transformação, foi um robô gigante. Mas ele era um anão. É verdade. Foi uma cena muito esquisita, hein? Muito engraçado também, né? Tem coisas que são impagáveis, né? Tem coisas que são realmente bem engraçadas. O Oz surge e Tsukuyomi liga para Tokiwa do futuro informando o ocorrido. O Oz diz que fez o necessário para manter o cronograma e Tokiwa do futuro diz não estar bravo com ele, pois ele fez o que ele achava ser necessário. Quer fazer algum comentário? Ah, eu só achei estranha essa combinação deles, do Sam Jeffers com o Oz, né? Porque eles querem coisas diferentes, né? Sim, sim. Mas que tô com a pulga atrás da orelha até agora. Talvez. Mas mais eu não tenho muito o que comentar por hora, não. Mas é isso mesmo. Talvez, Marcos, o Oz ele saiba que ele necessita da ajuda dos Time Jackers pra ele conseguir chegar no objetivo dele, que é tornar o Topil ao Homozinho mesmo. Mas aí é que está, e por que que eles concordariam? Essa que é a minha grande Time Jackers? É. Eu acho que é aquela velha regra do vilão. O vilão ele sempre subestima o herói e ele sempre subestima as outras pessoas ao seu redor. Então, na cabeça de cada um deles, trabalhar junto não é cooperar 100% como o herói faz. E sim, eu vou usar você para eu chegar no meu objetivo. Então, cada um usa um seria o sim, justifica os meios. É, aí cada um usa um pouquinho o outro, achando que vai ser mais esperto que o outro que tá ali, ele vai chegar no objetivo dele, não o outro. Entendeu? Mais ou menos? Sim, perfeito. Mas eu acho que vai dar um tiro no pé. É, pode ser. Assim, pelo desenrolar, eu parei no 15. Que foi um baita do episódio. Foi bom demais. Eu só vi até... Aí você viu. Nossa, veja que tá muito bom. Eu vou retomar. Foi que caiu o queixo, assim. Se Deus quiser, eu vou retomar a normalidade essa semana. Eu estarei no 13, só vi até o 13. Foi, Olha, você tá chorando, cachorro? Sei, Olha, não sei o que houve, Olha. É lógico, ele quer atenção. Pode ir falando, então. Pode ir falando. Ô, oh, Olha, não fica triste, não. Vamos lá. É, foi engraçado o tio do Tokima vendo dois sobrinhos e eles disfarçando. Foi muito. Foi bem hilário essa cena. Uma cena bem pastelão, né? Foi. O Tokiwa no presente diz que o Tokiwa no futuro já sabia que ele iria perder seu watch. Então o robô melão, o Kodama, surge e faz conexão com outro Kodama que foi parar lá em Helheim. E assim eles conseguem localizar e se conectar com o Gates. Descobrimos então que Tokiwa no futuro perdeu o watch de propósito para ajudar o Gates. O Tokiwa vai atrás de Azura para enfrentá-lo, mesmo sem ter o poder do Gain ainda. O Kaito leva Gates até uma fenda fechada e diz que se ele puder destruí-la, ele poderá partir. Ele diz que a morte de Gates poderá ajudar, basta ele ter coragem de enfrentar o seu destino. Então Gates relembra o que passou, tudo que ele passou até agora. Ele se transforma e diz que não vai deixar Tokiwa se tornar o Homozinho. Com a ajuda do Watch de Gain, o Gates consegue ultrapassar a fenda e para no local em que Tokiwa do presente está encarando o outro Gain. Quer comentar alguma coisa? Não, eu achei só o que eu tinha comentado no outro podcast, né? O Kouta, não sei se... Né? Ele foi um figurante, né, no negócio, porque não, né? Não, muita coisa mesmo. O Kaito fez muito mais do que ele, do que nos dois episódios, né? Então, o Gaku-san poderia nem ter sido chamado, né? Não precisava. É, realmente. Ele não fez a menor diferença. Não teve o menor peso na... Ele não fez a menor diferença. É um tanto quanto frustrante pra gente, eu vou, né? E eu vou te falar uma coisa, eu vou dar um abraço a torcer. Os Riders aparecendo realmente não fez diferença, no fim das contas. Ela até o momento não tá fazendo, não. É o que você... Cade fez. O que fez. É o que você sempre fala. Eu acho que eles estão mais ali pelo fator nostalgia do que outra coisa qualquer. Ficou comprovado, né? Eu acho que tá comprovado, mas o espelho do Cade... Ele apareceu diferente do que ele apareceu na série dele. Mas isso fica para um outro dia, né? Quando a gente abordar o arco dele, aí a gente conversa sobre a participação dele e tal. Mas o, realmente, o Couta a Toei fez aquilo de puro marketing mesmo, né, pra atrair os fãs. Parece que acertou, tá meio capengando, não sei. É, e talvez ele tenha uma repercussão muito grande lá, né, que Gain, até pouco tempo saía Lock City oficiais de Gain, né, até pouco tempo, coisa de 2 anos. E aí eles devem ter pensado, vamos colocar o ator, já que ele topou, ele não tinha topado num filme, né, uhum. Aquele de corrida lá do Drive, e, aliás, eu tenho e nunca vi. Mas enfim, a participação dele foi muito assim, né? Assim. Eu ficaria mais contente se tivesse colocado o Bravo, por exemplo, que eu achava muito engraçado. É, o próprio Mitch, talvez, um pouquinho, né? Além do Kai. É, eu falo assim, eu sou muito fã do Gain e eu fiquei um pouco decepcionado com a participação do Pouco. É, quando não, acabou. Quando acabou o episódio, eu falei, cara, não tinha necessidade nenhuma dele aparecer nesse episódio. E ele ali, ele não tá no episódio, seria a mesma coisa. Não alterou em nada mesmo. Ele literalmente apareceu apenas pra entregar o watch na mão do Tokyo. Então isso poderia ser feito por qualquer outro personagem. Um secundário qualquer, né? Exatamente. Nem secundário. Se quisesse. Nem secundário, poderia ser um figurante. O Greedon. Lembra do Greedon? Aham, sim. Eu poderia ter sido ele, qualquer outro, né? Sim, sim. Mas colocar o protagonista pra não fazer nada, é melhor não ter posto. Foi bem complicado. Ah, nós ainda tivemos o Gates. O Gates entrega o watch para o Tokyo do presente. A Tsukuyomi avisa o Tokyo do futuro que o plano deu certo. Então o Tokyo do futuro passa para 2013. Então ambos os Tokyos usam o watch do Gain e derrotam o Anodra Gain ao mesmo tempo. Tanto em 2013 quanto em 2018. Eu botei aqui o Deus Kouta, que assim, não achei um nome melhor. Então coloquei o Deus Kouta, diz que é preciso ter fé em seus amigos e isso é o significado de ser um rei. Bem simplório, né? Eu achei bem, assim, uma frase meio bobinha, sabe? Mas é porque no Engain a função final do culto foi ser tipo o novo Adão, né? Uhum. Então a noção de reinado pra ele também pode ser um tanto distorcida. Sim. Mas eu, assim, ele eu achei não, assim. Ele não tem um reino. Um protagonista do peso do Kouta aparecer em Zio não ter peso nenhum e aparecer apenas pra falar isso: que ah, você precisa ter fé nos seus amigos e esse é o verdadeiro significado de ser um rei. Eu achei muito simples, sabe? Eu achei muito bobo. E, pô, o cara apareceu só pra isso e não teve mais nada ali. Vamos combinar que o Tokyo é bem bobinho, né? Muito, muita coisa. Ele ainda é um protagonista que pra mim não disse que veio. Mas no 15 você aí também se mandou de ideia. O 15 foi show não, de bola. Vamos ver. Foi um baita do episódio. O Gates ele vai embora, ainda ferido. E as pessoas presas em Helheim pela Madre Gain são libertadas, inclusive o Kaito. Aí o Kaito acaba expulsando o Azura mais uma vez. O Gates volta para a casa do tio do Tokyo. O Oz vê algo em seu livro que lhe causa espanto e tem alguma relação com o Gates. E aí no próximo episódio, finalmente, nós vamos ter a aparição do Kamen Rider Ghost. Aí, para finalizar, eu anotei que o arco do Gain foi leve e divertido. Pelo menos na minha opinião, eu vi desta maneira. Eu achei que foi um arco desnecessário no todo. Sim, sim, não discordo de você não. Não vi razão pra colocar a Arukouta não. Não fez nada praticamente. Ele teve o quê? Uma ou duas falas? Assim foi. Fora aquela parte, né? É, foi muito. Foi realmente uma aparição decepcionante. É, porque como você falou, o protagonista do peso dele na franquia foi muito pouco. A Toei ou não pesaram direito o peso de Gain, ou a gente que acha que Gain é isso tudo, e no Japão ele não é essa Coca-Cola toda. Eu nem acredito nessa sua colocação agora não. De repente, pensando aqui, pode ter alguma relação com ele não ter aceitado fazer o filme e ter aceitado participar do Zio. De repente, ele aceitou desde que a participação dele fosse minúscula. Aí, tipo assim, a gente quer o protagonista. Ah, então tá, vocês me querem, eu vou aparecer, mas eu quero ficar um minuto na tela. E aí os caras têm que dar um braço a você, então tá, tá bom. Pra você aparecer, então tá, a gente toca. Sei lá, a gente não sabe, né? É, na verdade, bom, de qualquer maneira já foi, né? Mas qualquer hipótese que a gente levantar é válida, né? Porque a gente não vai dar uma resposta. Eu fiquei muito decepcionado. Eu, como grande fã de Gain, eu fiquei extremamente decepcionado com... Todo mundo, né? Você vê que ninguém comenta esse episódio, praticamente. Ninguém comenta nada. Nem fraco. Realmente não agregou nada. Nada, nada. Então, pra pessoa... O Kaito mesmo, né? Pra um grande personagem que é. A aparição dele foi um pouco melhor, né? Também não foi essa Coca-Cola toda, né? Você quer comentar mais alguma coisa desse episódio? Não, já comentei o que eu queria, então pode seguir o barco. Olha só, eu anotei aqui do episódio 12.5, né? Que é o projeto complementar. Eu só anotei, cara, eu ri muito, muito com esse episódio, porque o Swartz, né, ele apareceu e ele é totalmente diferente do personagem dele. Ele é muito brincalhão. E ele apareceu fazendo umas coisas assim tão engraçadas que chegou um momento que o ator que faz o Gates, ele quase soltou a meleca pelo nariz. Ele tentou prender a risada e ele teve que segurar o nariz, cara, mas eu ri tanto. E aí. A gente já não gravou sobre esse episódio, não? Eu só comentei sobre esse projeto complementar, mas a gente não gravou, não. Eu só comentei. Aí teve uma coisa meio que não tanto importante, mas assim, eles levantaram uma questão no projeto complementar, é que o Gates, ele também pode ser considerado um viajante do tempo. Já que ele tá tentando alterar o rumo do tempo, da história. Ele não quer que o Tokiwa se torne um Amazio. Então, se ele quer alterar a linha temporal, ele já é considerado viajante do tempo. O fato de ele ter vindo pro passado, ele já altera a linha temporal, né? Aham, exatamente. Ah, e aí a única outra coisa que eu anotei é que os atores não conseguem disfarçar o riso quando estão do lado do Swartz, né, desse projeto complementar, porque ele faz tanto palhaçado que o pessoal morre de rir com ele. É só isso que eu tinha. E o personagem dele na série é interessante. Sim, bem interessante. O cara durão, não tem conversa mole. É. Vamos ver como é que ele vai render. Mas falaram só que o Gates é um viajante do tempo? Uhum. Não falaram da Tsukuyomi? Ela também tá nessa também, né? Ela também é uma viajante do tempo. É, estranho. Se não comentaram, será que tem alguma coisa por trás disso? Agora você tá falando engraçado. Eles não citaram ela. Mas de repente não citaram ela porque ela tá em cima do muro. O Gates, ele veio pra alterar a linha temporal. Ela não, ela veio... Mas, Antônio, você concorda que ela agindo ou não, ela tendo voltado 50 anos, né, de tempo? 50. Ela já alterou também, né, de qualquer maneira, a linha do tempo? Não necessariamente. Ela pode voltar no tempo e não e ficar... como é que se diz? Ela seria uma espectadora. É, exatamente. Eu esqueci a palavra. Mas ela pode vir apenas como uma espectadora e não se... Ela pode não interferir em nada. Mas ela já... No momento que ela viaja no tempo e não interfira, não tem problema nenhum. Ela não é uma viajante no tempo. Agora o Gates não, ele fica o tempo inteiro se metendo. Mas ela, no Tokyo de Tokyo, ela interfere muito. Olha só, se você parar pra pensar, ela mais se mete pra manter a linha temporal do que pra alterar. Para pra pensar mas só. Mas isso a qualifica como uma viajante, de qualquer modo. Porque ela voltou o tempo. Pra mim, eu não considero tanto como uma viajante no momento que ela não interfere na história. Não, mas se ela tá tentando manter a história, ela tá interferindo na história. Não, menina, ela tá mantendo a linha temporal que já existe, então ela não tá, não tá mudando tanto o rumo da história assim. Ela mais tá querendo corrigir a linha temporal do que alterar. Aí é uma questão mais de ponto de vista. Mas ela só... Acho uma questão mais de ponto de vista. Você tá corrigindo alguma coisa, tem alguma coisa errada. A partir desse pressuposto, você tá... Você é um viajante. Você está alterando o tempo da sua maneira. É só o que eu tô falando. Eu acho aí mais uma questão de ponto de vista, na verdade. Eu não interpreto muito como viajante do tempo. Se você levar a palavra ao pé da letra, ela é uma viajante do tempo, porque ela viaja no tempo. Eu tô indo ao pé da letra. Estou indo exatamente no pé da letra. Sim, ao pé da letra, ela é uma viajante do tempo, porque ela viajou no tempo, isso é óbvio. Se você parar pra pensar, o Tokiwa também é viajante do tempo, já que ele volta no passado. Vai pro futuro por 3 dias. Exatamente, então ele já é um viajante do tempo. Foi um feriadão que ele viu no futuro, né? Foi um feriadão do ano novo. Né? Passou final de semana no futuro e voltou. Ele viu que o bicho tava feio, foi comprar uma camisa estilo Silvio Santos nas férias e voltou. Então, faz as suas considerações finais desse episódio aí. A única coisa que eu tenho pra falar desse episódio é que foi um episódio decepcionante, só isso. Então vamos nessa, Lupin Ranger, episódio 41, A Porta para o Outro Mundo. Lupin Ranger e Patrícia estão se entendendo bem e no esconderijo de Dobranho ele revela que Destra vem se segurando por seu braço direito dele. Então ele lhe pede para que ele cause destruição. A Tsukasa encontra o Toma na rua e ele diz que ela investigou o trio do Jurê. O Toma então diz que ela é bem-vinda no Mistrô como cliente e Tsukasa diz que não há problemas em querer ser amigo de alguém. A dupla é interrompida por Destra. A Tsukasa se transforma e pede reforço aos policiais, enquanto Toma observa escondido, esperando a chegada dos Lupin Ranger. Noel chega transformado em Patrinex, a tempo de ver Tsukasa ser atacada e sugada para algum lugar, junto com Toma, em algum mundo. O Destra derrota Noel e vai embora achando que o matou. Derrota não, mano. Dá um pau no Noel. Tem mais um, né? É o segundo já, né? Já... Ele deu um cacete no Noel. Noel ficou sem pai nem mãe. Bem que o primeiro foi pior, né? O primeiro aquele na perda. O primeiro foi pior, realmente. Aquele foi uma surra de... Senhora, pô. Foi uma surra de dó, até. Aí foi tipo o pai quando vai botar o filho pra dormir, né? Ele tá assim, vai embora. Ah... Foi aquilo que faltava, porque foi uma surra de Havaiana de pau, né? Como tinha no mundo canibal, né? A Tsukasa e o Toma despertam no mundo Gangler, próximo ao esconderijo do Dogrânio. Lupin Ranger e Patrejo chegam ao local da batalha separados, mas não encontram nada. O Noel se une aos Lupin Ranger. Tsukasa e o Toma. Variar, né? A Tsukasa e o Toma se escondem numa caverna e começam a se entender quando são atacados por soldados dos Vandas. A Tsukasa passa a proteger Toma e, mesmo que não possa se transformar, o Toma ajuda a Tsukasa e diz que se algo acontecesse a ela, seus amigos ficariam muito mal. Mas desculpinha meio esfarrapada, né? Ele queria ajudar. Ah, eu não achei não. Não, você achou que ele... Eu não achei não. Ele só fez por causa dos outros mesmo? Ó, o olhar dele não era de mentira. É, eu não achei não. Eu achei que ele queria ajudar mesmo e aí ele colocou essa de que ah, o pessoal vai ficar chateado. Peraí, você falou que ele queria ajudar porque ele queria ajudar. Eu não entendi seu raciocínio agora. Você falou que ele queria ajudar por fingimento ou ele queria mesmo ajudar? Não, ele queria mesmo ajudar. Ele não queria ajudar só por... Só por... Então você está pensando ele... mesmo que eu. É, pra mim ele... Você está pensando mesmo que eu. Pra mim ele não quis ajudar. Tipo, ah, vou ajudar só porque o pessoal vai ficar chateado se acontecer alguma coisa. Ah, não. Pra mim ele quis ajudar. Não, ele tinha isso também um pouco. É, pra mim ele quis ajudar porque ele realmente queria ajudar ela mesmo. Não porque o pessoal vai ficar chateado, nada a ver. Não, eu acho que ele foi. Eu acho que foi os dois. Eu acho que ele teve um pouco de visão de grupo. Não sei não, eu acho que ele. Eu acho que tá começando a derreter aquele iceberg que é o toma. Então, é o que eu tô dizendo. O efeito estufa tá começando a fazer efeito no toma. Perfeito toma, então, né? Caso. É. Ensina um batom disso aí na depois, né? Mas não, eu com acho certeza. Que ele ajudou ela porque ele sentiu que seria um peso pro, nem pros Pet Rangers, eu tô pensando nos Lupin Rangers já. Eu não tô nem vendo a polícia, tô vendo os Lupin mesmo. Porque tanto Kairi como a Mika gostam dela. E ela gosta dos dois. Então o Mika talvez não tanto. Mas o Kairi sim. Então eu acho que ele parou e pensou, não, acho que eu vou ajudar porque eles ficariam tristes de ter uma fama. Mas eu acho que ela. Também tem um orgulho, sim, né? Mas na hora também que ele viu ela lá assim, se doando tanto pra proteger ele. Ela lutou pra caramba ali, né? Ela sim, aí eu acho que isso mexeu com ele, de vê-la. Se entregando tanto na batalha pra defender ele, então ele não foi. Corpo e alma. Ela foi peito aberto sem querer fazer nenhum trocadilho, né? Hoje não pode fazer trocadilho com nada, né? Ela foi de peito aberto pra luta mesmo. Se morresse, morreu, mas ele ia defender o Tom até o final. Foi uma das melhores cenas do Lupin Ranger inteiro, na minha opinião. Foi muito boa a integração dos dois. Não, acho que eles são muito diferentes, mas eles funcionaram muito bem como uma dupla. Eles são totalmente opostos. A Tsukasa também é durona, mas ela se mostra mais, né? Sim. Ah, mas tinha um ursinho, né? Já é um ursinho, já era. Né? É um fraco dela. Mas o Dobrânio perdeu uma chance grande, né? Faz um Gangler em forma de ursinho, ganhou. Já era. Ah, era. Nós tivemos o Nestra atacando os Patrícios, nos enviando para o mundo Gangler, onde eles dão de cara com os amigos Delma. Os Lupa Reis atacam o Nestra. O Toma salva Tsukasa, tirando em alguns soldados. O que chama a atenção da Tsukasa, mas Sakuya e Tiro aparecem na hora para ajudá-lo. Kairi vira o Super Lupa Red para encarar a Destra, mas ele é tão poderoso. Feio pra caramba. Mas ele é tão poderoso que a transformação não surge o menor efeito. Sim, é bem feio e bem esquisita a forma de Super Lupa Red, concordo com você. Lupa X não é muito grande coisa também, não. É, mas o Lupa Red é bem infantilizado, né? A transformação dele. É bem pra Power Rangers já, né? Já tá adaptando pra Power Rangers, ó. Nesse momento, uma fenda surge e os Patrangers saem de lá junto com o Toma. Eles acertam Destra e o Toma passa correndo por Kairi com um sorriso no rosto. Todos atacam Destra ao mesmo tempo e na hora que os Lupa Rangers vão pegar seu tesouro, descobre que o Destra não possui nenhum. Ele é forte mesmo, sem nada, sem nenhum artefato. Mas o poder dele... É, ele já é super poderoso normalmente. O Noel se transforma no Super Lupa X e ajuda a atacar o Destra. Todos unem seus poderes e atacam o Destra, que fica apenas ferido. Ele então invoca dois monstros gigantes para encararem os heróis. Açucados de esmaio e cansaço, e o Noel então pede para os patrões cuidarem dela. Os vilões gigantes aí foi a deixa para, né, ele entrar no negócio. Sim. Tem um jeito de dar uma nerfada na Açucada de novo e colocaram ele. É. Os vilões gigantes são derrotados. É revelado que os amigos foi que libertou todo mundo do mundo da Angra, pois ele disse que não queria ninguém mexendo nos brinquedos dele. É mole? Foi sinistro as cenas do amigo Delma, eu achei bem sinistro. Sim. Foi, foi. O manejamento do Toma com a arma chamou a atenção da Tsukasa, né? Ela ficou com uma pulga atrás da orelha. E é que ela ficou com um cachorro atrás da orelha. É, o Destra ficou furioso porque humanos o superaram, então a Gauch surge e diz para ele usar um artefato da Lupin Collection para ficar imbatível, e ele então fica pensativo. Então no próximo episódio promete que finalmente deve ser a morte do Destra. E aí nós encerramos o que a gente tinha para comentar sobre Lupin Ranger e Patrange e também sobre Kamen Rider Z-O. Esse foi o podcast mais rápido da história. É porque acaba que a gente não teve muito o que comentar, porque apesar de ter sido um bom episódio do Lupin Regia, achei muito bom. Muito bom mesmo. Mas não teve muito assim o que falar. E esse o Zio foi... o Zio foi uma porcaria. Mas o Zio foi uma decisão, e o Lupin Regia foi um episódio rápido, né? Mas o de Lupin foi um baita do episódio, foi muito intenso. Foi muito bom. Muito e foi legal que mostrou uma faceta do Toma que a gente não via, né? Sim, ele sim, é o que eu tô falando. Né? Isso foi muito legal. Começando a tirar aquele gelo do coração dele. Por isso que eu falo que quando ele falou que ele queria ajudar, ele não pensou só na Tsukasa, ele pensou em no geral. Na minha visão. Eu não acho que ele estava mentindo. Eu acho que ele pensou em todos. Pode ter sido, sim. Porque, por exemplo, você vem falando há pelo menos 10 podcasts que a equipe está se entendendo, o que eu não concordo muito, mas não vou entrar nesse mérito agora, porque não é o caso. Mas isso seria um sinal claro de que existe uma empatia entre todos, correto? Correto. Seguindo esse ponto, a sua lógica. Uhum. Então, o Toma, quando ele ajudou a Tsukasa, direto ou indiretamente, ele ajudou todo mundo. Porque o Kaine gosta dela, nós já sabemos disso. A Mika se inspira nela, nós já sabemos disso. Ele é bem indiferentão, assim, mas né, ele não é essa pedra de gelo toda. Né? Ele não é o iceberg que afundou o Titanic. Uhum. E um outro lado também, se os policiais perdem alguém, eles iam pra cima dos Lupin com força total, né? Sim. Aí acho que até o Noel, que é o vilão da história, não ia ter como negar, né? Ele não ia ter como ficar do lado dos Lupin se os caras morressem. Como é que ele ia fazer? Aham. Uhum. Ele ia ser alvo da polícia e me dar de uma amiga imediatamente. Ah, minhas controvérsias com o Lupin, com o Noel ser vilão. Pra mim, ele é um vilão, vai morrer vilão e... Podem me xingar no governador, não tô nem aí, sabe? E aí esse ponto acabou. Mas eu acho que o Toma tem uma visão muito global, tá? Sem querer fazer trocadilho com a polícia global. Mas eu acho que ele viu o todo mesmo, aquilo que você fala, ele viu como uma equipe só, com suas diferenças de objetivos, né? Mas ele viu que por exemplo, ele sempre pensa na noiva dele. Sim. E tem o fato da Tsukasa ser uma mulher jovem, talvez da mesma idade da noiva dele. Aí de repente ele deve ter pensado, não, ela tem uma vida que é tão importante quanto a da minha noiva ou da minha. Então se ela morre, como que eu fico? É sendo que eu poderia ajudar também. E como os outros vão ficar? Eu acho que ele pesou tudo. Na minha opinião. Era uma vida ali na frente dele, né? Como... que um herói, né, vai deixar uma pessoa morrer na frente dele sem fazer nada, né? Ainda mais protegendo ele. Ela tava dando a vida por ele, né? Exatamente. Ela riscou tudo. Aham. Uhum. Ela poderia ter morrido ali fácil, né? Os amigos dela matavam ela com a mão nas costas. Ele é exímio atirador. Uhum. Ele não a matou porque não quis. Então aí o Thomas ficou naquela coisa do, né, do herói mesmo, né? Aí ele mostrou, e também do ser humano Toma, de querer o bem comum, né? Por isso que eu acho que quando ele falou que eles iam ficar chateados, ele não mentiu. Ele pode ter exagerado, como você diz isso, pode ter usado isso como uma desculpa, sim, mas não deixa de ser verdade. Na minha opinião, né? Mas só pra fazer só pra arrematar, foi um baita de um episódio. Muito bom, muito bom. O Power Ranger entrou no meu top 10, mudou muito a série, mudou demais. É, muito bom mesmo. Muito bom. Até o momento, como eu só vi mais um episódio, até o momento ainda não entrou no top 10 meu, não. Mas é um bom Sentai. Muito bom Sentai. O meu, depois eu fizer no 44, assim. Tá tranquilo, uhum. Só se serve do ABC no final. Não, vou morrer. De Destra ganha com respeito, porque Destra foi um vilão daqueles orgulhosos, né? Foi o tipo de vilão que eu gosto. Foi um vilão orgulhoso. Deixa eu te perguntar uma coisa: você acha que aquela declaração dos amigos de não mexerem nos brinquedos dele, você acha que ele tava se referindo aos heróis, né? Aos Lupa Ranger e aos Patranger, né? Eu acho que não, só isso não, entendeu? Eu acho que é no geral. Ele tem alguma carta na manga. Pode ser, a gente não sabe ainda. Porque, tipo, lembra que teve um episódio que eu tava falando com o Dogrânio? Até que o Destro chegou e ficou perturbado. Eu acho que ele e o Dogrânio deviam estar com alguma coisa planejada ali. Mas vamos aguardar, né? Vamos. Vamos aguardar e, mas enfim, e né? Também vamos encerrar, né? Acho que por hoje é só isso. É, vamos aos nossos patrocinadores então, né? Sem delongas, por camiseta verde. Lembrando que 2019, um ano novo, tudo novo, coisas novas e um novo patrocinador que o nosso querido Marcos irá falar agora. Então vamos lá, né? Vamos começar prestigiando o nosso novo patrocinador, antes do Camisetas Nerds. E, aliás, eu tenho uma denúncia a fazer, também quando eu me lembro. Nós temos um novo patrocinador, que é de um grande amigo meu chamado Fernando, do Mar de Sorocaba, que é a Renata Store, uma loja no Mercado Livre especializada em materiais de animes. Perucas, coisas para cosplay, figuras, estátuas, roupas, enfim, tudo que for relacionado a animes, especialmente Naruto, que tem muita coisa. Procure lá, Renata Store, no Mercado Livre. E tem também um site que o Antônio tem o print, ele pode colocar depois, por gentileza. Os preços são competitivos e eu posso confiar que o Fernando ele não dá problema é serviço. O que ele promete, ele cumpre, entrega no prazo. Então, bem-vindo à confraria Renata Store. E teremos itens de graça. Já contou um pedido para o Michel Borges, eu também posso pedir, né? Eu já vou pedir de cara aqui, ô Fernando. Seja bem-vindo à confraria. Eu quero essa pelúcia do Naruto. Muito obrigado, tá? Estou aceitando, esperando na minha conta. Aí você cobra do Antônio, porque o Antônio tem dinheiro pra caramba. Ah, ô! Tá continuando, né? Bem-vindo à Renata Store. Esperamos que a gente possa mudar bastante a loja. E agora seguimos com os tradicionais, que são todos o Antônio, né? O Camisetas Nerds, que aliás, tem uma denúncia a fazer. Ai, aí o Antônio depois volta um negócio de denúncia. Olha aquele gato lá olhando pra trás. Que o Antônio prometeu enviar uma camiseta de graça no fim do ano, não mandou. Ainda não chegou, você não tá esperando? Fala, rapaz. Se eu esperar mais, eu vou ficar grávido, Antônio. Enfim, né? Deixando essa denúncia de lado, né? Camisetas nerds, brown, mulher com o nome do meio, votos brancos e nulos não souberam, não quiseram opinar. Tem também o canal do Tuninho, que agora não é mais um canal fitness, que ele não faz mais pêndulo durante os vídeos, né? A gente tá perdendo as calorias enquanto assiste a falar. Agora ele cancelou a matrícula dele com a Academia Souza e não está fazendo mais pêndulo. Mas enfim, falando sério, ele fala sobre o mundo geek, sobre músicas, sobre o nerd, sobre o mundo de Maricá, sobre qualquer mundo que aparecer, eu estou falando. Temos também o Souza de 1982, que é o Antônio Pinto 7. Não vou fazer a mesma piada que eu fazia, né? Mas entre lá tem Instagram, tem Facebook. É. Aliás, o Antônio está vendendo pintura, se alguém quiser. Só. Hã? Aí o Antônio me dá 50% de comissão e tá tudo certo. E por fim temos os Aventuras do Tuninho, que ele abandonou, né? Abandonou. Devia mudar para Aventuras do Tuninho no Mangue. Aproveitar. Fazer só desenhos feitos no Mangue, por exemplo. E temos um anúncio muito especial a fazer, que esse ano estrearemos um quadro novo chamado Abrindo Pacotes no Mangue, que é com a nossa representante dos Vingabobos, que é a nossa Viúva Negra, né, que vai abrir pacotes, figuras de todas as épocas diretamente no Mangue, com comentários de Neymar caído. Ele continua lá nos Mangues Russos desde a Copa do Mundo. E para encerrar, com chave de ouro, os abraços do Confraria, né? Opa! Um abraço, para os fãs do nosso podcast, aqueles que ouvem, né? Um grande abraço a todos, um bom 2019 para todo mundo, com muita saúde, muita fartura. Um abraço para Gilmar, para Rafael, para Fernando, para todo esse pessoal da Tatuagem. Para todos aqueles que jamais ouviram o nosso podcast. E um abraço apertado nos haters do Antônio, porque hater é aquele que ama e não admite. Um abração para vocês. Não precisam ter medo, porque o Edir me disse que vocês gostam do canal do Antônio, do nosso canal. A gente não vai morder, não estamos cobrando nada. Estamos aqui querendo apenas divertir as pessoas e nos divertir. Então, um abraço para vocês, mais paz no coração, senão vocês vão tudo infartar aos 35 anos, ninguém quer isso. Então, é isso aí, Antônio. Encerre o canal, uma boa a todos e até a próxima. Exatamente. Encerre o podcast. Né? Um grande abraço. Não encerre o canal. Um grande abraço a todos, não esqueça de curtir o canal, assinar o canal, assinar nosso podcast lá no iTunes, compartilhe esse vídeo e esse podcast nas suas redes sociais, nos sigam nas nossas redes sociais também e interajam com a gente lá no grupo do Confraria. É só ir lá no Facebook e pesquisar Confraria, com 4 no lugar do primeiro A, e você vai achar nosso grupo, entra lá e se comunique conosco. A gente se vê no nosso próximo podcast. Um grande abraço a todos, um feliz 2019, um ano abençoado para todos nós. Que Deus quiser. Exatamente, a gente se vê. Um grande abraço. Bye, bye.